Papa Romeu Bravo Oscar solicita prosseguir para combate. Quem é esse Romeu Bravo Oscar? Considere sala aos 26, liberando a táxi via Lima, autorizando a me escuta, táxi via Lima, Mike, mantenha a posição na Quebec. Papá, papá, Alfa, Tchad, Mike, autorizado ingresso pistola 7, a porta alinhada e pronto. Autorizado ingresso pistola 7, a porta alinhada e pronto, Alfa, Tchad, Mike. Intercepta na final da 17, Quilo Serra Lima. Tem, Papá Romeu, Quilo Serra Lima. Informo, temos um tráfego com um Airbus da TAM, prosseguindo para pouso na pistola 0. Na final de 4 minutos, ele execute novo 360 pela esquerda e reporte reinterceptando. Vou mandar a conta. Correu para a parte da Fatango, livrou. Gente. Mantenha a escuta, estou aqui em buraquinho já. Mantenha a escuta, aguarda a transferência para o controle. Mantenha a escuta, aguardando a transferência para o controle. Grato, César. Papai, meu senhor, na Fatango, chame o controle 120 decimal 80 da presença. 1-2-0-0, grato. Então, 3894 na escuta da Torre Salvador. Ah, filho, Martina, senhor, estabilizado. Então, 3894, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistola 0, vento 190 graus, 10 nós, para informação de tráfego à sua esquerda. Um Bravo Eco 9 Lima, a 1.500 pés, efetuando curvas pela esquerda no setor norte da torre, não interfere. Esse. Você anima na escuta da Torre Salvador? Ciente, o Romeu Bravo Oscar autorizado o cruzamento. Caso a decolagem, 397, papapá, papapá. Gente, o Alfa Charlie Mike mantém a posição. Mantém a Alfa Charlie Mike. Você reporta interceptando o eixo. Já 360 pela esquerda, Charlie já é. Instruções para o Quilo Serra Lima. O Papa Romeu Quilo Serra Lima, autorizado final da 17, aguardando autorização para pouso. Autorizado prosseguir final, aguardando autorização para pouso, Quilo Serra Lima. Autorização prosseguir para final da 17, aguardando autorização para pouso. Papa Romeu Quilo Serra Lima. Sim, controle para o momento levantando, poderia confirmar o vento, Sena? Autorizado decolagem pista 17, vento 190 graus, 09 nós. Autorizado decolagem 17, o Papa, Papa, tchau mais. Frequência 120 decimal 90. 2080, obrigado. 9 Jack, reinterceptando a proa de rotatória. Gente, Charlie Jack autorizado direto de asa no meu país. Reporte visual com o campo. Direto de asa, reporte visual, Charlie Jack. Ah, controle o papapá, Charlie Mike decolou, curva na direita na porta. Papapá, Alfa, Charlie Mike, contato radar na decolagem, suba via saída arbor para nível de voo 060. Confirmando, mantenha a restrição de 3 mil pés até 2,5 mil. Ok, mantém 3.000 T25 milha na rua Alfa Tio Alemanha. Opa, Alfa Charlie Mike, autorizado subida para nível de voo 060. Autorizado 060, Alfa Charlie Mike. O voo no 645, confirma a velocidade que mantém. Mantendo 2, voo no 09, voo no 645. Puxando a 61 no 43, reduza para 2, 109. Não, mas mantenha 200, Xené, 61 no 43. Xené, 61 no 43, prezado 3.000 pés, via chegada bom. Prezado final do procedimento, ele é satisfeito, posto estabilizado. Prezado 3.000, via bom. E a DS X-Ray atualizado também, Xané 143, reposta atualizado. Galinha de Eco, Miguel Cocama. Galinha de Eco, chama em torno, 1-8, decimal 95. Oi. Boa noite, Guilherme na Papá, que ele está. Oi, Salvador, Charlie de Eco, Miguel Cocama. Papapá, Charlie, já é autorizado final da 107, vento para cheque 200 graus, 10, nós aguardamos autorização para pouso. Final da 107, aguardando autorização, Tá mantendo 3.000, Alfa Charlie Mike. Solicita um retorno para o pouso na 10 para treinamento, por gentileza. Papapá, Alfa Charlie Mike, vou ir na proa de TAP. Na proa de TAP, obrigado. 45 está estabilizado no ILS, é que você está no 10. 45, chame a torre 1 noite, decimal 95. 1 noite, decimal 95, vou no 645. É, só confirmando, pode manter a 3.000, Alfa Charlie Mike, é isso? Alfa Charlie Mike, suba para nível de voo 050, mantenha a proa de TAP. 050 na proa de TAP. 645, para informação de tráfego, à sua esquerda, aproximadamente 4 milhas da cabeceira 10, Serra Romeo 20, a 1.000 pés, iniciando espera no setor norte, e não interfere. Confirme, voo no 645. Sobre o aeródromo? Negativo, ele está no setor norte, aproximadamente 5 milhas da cabeceira 10. Não, Felipe, perguntei se está chovendo sobre o aeródromo. A negativa, chuva sobre o aeródromo. Ok, voo no 645. Espera, que chuva leve a moderada. Gente. Resultado, ele é sexo, ele é 6-1-4-3. 645, confio visual com campo. Voo no 645, na escuta. Consiga, senhora, na escuta. Visual com campo, voo no 645? Negativo. Reporte visual com campo, voo no 645. Reportará. Sou trago o estado. Informo que a pista continua em silêncio. Reportará quando o visual aguardar a casa. E é o curso localizador. Direita 320, limite ao lock, o Forte Alemanha. Visual a 600, voando 645. Na 645, autorizado pouso pista 10, vento 200 graus, 10 nós. Pouso autorizado pista 10, voando 645. Charlie Jack, recepção de saldo no 7, visual contra a Charlie Jack, informo, temos outro tráfego prosseguindo para pouso na pistona 01, Airbus da Avianca. Inicia novo 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Reportará reinterceptando, Charlie Jack. Meia 143, estabilizou. 6143, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 6195, 6143. Salva Alfa, Charlie Mike, curva à direita, pro A024. O limite será a radial 290 do BR de Salvador. A direita 024, 290 o limite. Voadora Xané 6143, ILS, F3 da 10. Xané 6143, boa noite, continue a aproximação, aguardando a pista livre, atinge altímetro na 096. 096, 6143. 645 no salão 37, ao livrar a pista, me controle sol na frequência 121, decimal 9, confirme as condições da pista. Obrigada pela informação, bom dia. Xané 6143, para informação de tráfego, um tráfego adicional à sua esquerda, o Serra Romeo 20, aproximadamente a 1.000 pés, aproximadamente 5 milhas da cabeceira 10, não interfere. Continua a aproximação, reporte visual com o campo. Papapapá, Charlie, Índia Eco, após término do 360, autorizado final da 107, aguardando autorização para pouso, reporte visual com Airbus da Avianca na final da pistona 0. Está visual com tráfego na final, reduzindo ingressando no final da 107. O Papapá, Charlie, Índia Eco, informa que o tráfego já está aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Tanem 143, tráfego avistado, autorizado com outro pistona 0, vento 210 graus, 10 nós, visual com campo. Negativo visual ainda, 6143. Gente, informa que a pista encontra-se livre e o pouso já está autorizado. Livre pouso, 10 agora visual, Xané 6143. O papapapá, Charlie, Índia Eco já visual com a Airbus da Avianca na final da pistola 0. Avianca. Tem condições de prosseguir como número 2 no aeródromo? Confirmo. Gente. Boa noite, sou o voo 966, acionei a identificação, dessa via chegada a Bomed 1 para nível de voo 050. Bomed 1, 50, 643 visual agora pro campo. Eu ativo, já tinha reportado o visual, 6143 atualizado, pouso 10. Utilizado no lock, o Alfa Charlie Mike. Chame a Torre Salvador em 198, decimal 95, Alfa Charlie Mike. 1895. 39. Gente, pouso autorizado, Alvarado, Carlos Gerco. A torre, o Alfa Charlie Mike passou Duna, estabilizado. Papapá, Alfa Charlie Mike, autorizado final da 1-0, aguardando autorização para pouso. Ajuste altímetro na 0 no meia, aguarde pista livre, reporte visual com campo. Negativo de luz sobre o campo. Afirmativo, chama a visual. Oceania 6143 no solo. As 41 não livrar a pista de controle solo na frequência 1219. Olha pra 219, Oceania 6143, reporta a turbulência na final. Quem tiver pela informação, Oceania 6143, tem mais informações quanto às milhas da cabeceira? A partir de 300 pés começa a turbulência, moderada na final curta. Tem, obrigado pela informação. Oceania 6143, chame o controle solo em 1219. Tá visual com a pista, Alfa Charlie Mike. Gente, o papapá Alfa Charlie Mike, tráfego autorizado para o uso pistão no zero. Vento 210 graus 139, informa que a aeronave que pousou à frente reportou a 300 pés aproximadamente uma turbulência média na final da pistão no zero. Afirmativo, obrigado. Tá, o pouso autorizado então na 1-0 contra a embaixa casa sem da turbulência. O Alfa Charlie Mike após o pouso prossegue para Novo Baixo? A intenção é remeter e retornar visual para toque remetida na 1-7, se for possível. Gente, então, o Alfa Charlie Mike vai efetuar então um toque e arremetida, após prossegue para a final da 1-7 para fazer CGL. Ah, sim, Matheus. Gente, o Alfa Charlie Mike é autorizado, toque remetido da 1-0, vento 210 graus, 1-3-9. Ah, muito obrigado. Papapá, Charlie India Eco, considere solo aos 44, consegue seu bate 5? Tracionar a frequência livre. Por aqui. Papapá, Alfa Charlie Mike tocou e remeteu aos 4-5. Reporte na perna do vento da 1-0 para prosseguir para tocar remetida na 1-7. Ah, afirmativo. Papapapalfa Charlie Mike solicita quantos TZLs na 17? Aproximadamente uns 8. Gente. Autorizado, toque arremetido, pistão 17, vento 1200 graus, 109. Solicita circuito padrão ou não padrão da 17? É, não padrão. Deixa. Após a arremetida, então, curve à direita, está presente autorizado o cruzamento da final do 10, aguardando autorização para girar base. Ah, só confirmando, estou na perna do vento da 10, pode curvar em cima, então, e girar base da 17, é isso? Está presente autorizado já a final da 17. E toque arremetida, após da arremetida vai curvar à direita cruzando a final da pistão no zero. Ah, tem ótimo, muito obrigado. Curta da 17, trem baixar checada, Alfa Charlie Mike. Sente, o Alfa Charlie Mike autorizado, toca arremetida pistão 17, circuito não padrão, vento 200 graus, 12 nós. Toca arremetendo, Alfa Charlie. Mike. 1966, dessa via para 2000 pés, registro altímetro 1096, autorizado final do procedimento aéreo sexual. É posto estabilizado. Autorizado com 1.086 para 2.000, vai efetuar o uísque na onda 0 no 966. Confirmando, vai efetuar o uísque? Afirmativo. Autorizado 3.66, é posto estabilizado. Desça para 2.500 pés. Via, o voo 1.966. Autorizado com 1.966. Alfa Charlie Mike, tocou arremeteu 50, autorizado, curva à direita, cruzamento da final da pistão 0, aguardando autorização para girar base. Afirmativo, vou voando à direita, chamando o Lázaro. papapá, Alfa Charlie Mike informa, devido a tráfego prosseguindo para pouso na pista 1-0, prolongar a perna do vento com base pela direita da 1-7, agora autorização para pouso. Afirmativo, aguardando para girar a base, obrigado. Alfa Charlie Mike informa que a perna do vento da 1-0 é um pouco mais à sua direita. 1-7 corrigindo. Confirmando, à direita? Não, é que eu estava visualizando que o senhor estava indo um pouco mais à esquerda. Mantenha essa mesma proa, aguarde autorização para girar a base. Ok, obrigado. Boa 966, complete procedimento IRS WISC. Chame Torre, em Salvador, em 198, decimal 95. Controlinha, Papa Romano de La Fatano. Prossiga. Tá passando o Guarajuba, pra regresso a Salvador. Tá mantendo o meu pé no corredor forte. Mantém sobre regras de voo visuais em 4 corredores, reporte no CEASA. Visual com campo, Charlie Alfa Tango, mantendo meu pé. Aqui está Interlagos, vai reportar no CEASA, mantendo meu pé de Charlie. Papapapa Alfa Charlie Mike, a 4 milhas da cabeceira 1-7, execute um 360 pela esquerda e reporte reinterceptando devido a tráfego na final da pista 1-0. Aproximadamente a 1 milha de espera. Afirmativa, 4 milhas, 360, obrigado. Salvador, boa noite, eu vou 1966, tá? Ponto 5 para o 372. Voo 1966, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 200 graus, 1-3 nós. Livre pouso 1-0 para o voo 1966. O papapapá, Alfa Charlie Mike, reporte visual com o bang da Gol na final da pistão 1-0. Afirmativo, vai chamar a visual. Com 1966 para informação de tráfego à sua esquerda, um eco 1-2-1 na final da 1-7, o mesmo efetuará curvas pela esquerda, não irá interferir na sua aproximação. 7-1-9-9. A Alfa Charlie Mike está presente, é autorizado, curvas pela esquerda, reporte interceptando. Afirmativo, curva pela esquerda vai chamar interceptando, Alfa Charlie Mike. Papapapau, Fatiane Mike autorizado, final da 1-7. Aguarde autorização para novo toque arremetido. Tá autorizado, final da 1-7, ó, Fatiane Mike. Salvador, Oceaner 6201, quando espera da 1-0, pronto. 6201, autorizado a alinhar e manter, pistão 1-0. Alinhar e manter, 6201. no solo 57, Olivera Pista. Na frequência 1219. Livra 219, Mazanier. Telefatão, confirma a altitude que mantém no momento. Conta o meu peço, né? Ajuste 1-0 no meio, informo que não recebemos o modo Charlie nem modo Alpha, só recebemos o primário. Deixa eu ver aqui. Pera 6201, não autorizado, decolagem pistão 1-0, vento 2201, entendeu? Lista decolagem. Recebendo agora, senhor? Ainda não, Tchau, Patão. Telefatango, ainda não recebemos o modo Charlie e o modo Alpha. Informa o tráfego a 1 minuto para o pouso. Embraer 121, estou no 7, efetuando o circuito de etapa. Mantendo no meu pé e reporte ingressando no Interlagos. Vai reportar ingressando no Interlagos, telefatango sem assistir o tráfego. Decolador 59, sendo controle de Salvador, na frequência 1-2-0, decimal 80. 2-0-80, boa noite. Pessoal, confirmando autorizado o pouso no 7, Alfa Charlie Mike, toque arremetido, isso? Sim, autorizado o novo toque arremetido na pista 1-7, vento 200 graus, 099, papapá, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, Breno. 6201. Charlie 6201, suba. Contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1 no transição Dóculo para nível de voo 360. Subindo via Sambo Dóculo para o 360, 6201. Sambo está mantendo a vertical da estrada do combo, não estava no visual ainda, senhor. Gente, aeronave já tocando cabeceiro no 7, confirma visual com o campo? Está visual. Gente, reporte no SEASA. Vai reportar no SEASA, tá? Charlie Alphatão, agora recebo o modo Charlie Alpha. Graças, senhor. Autoriza manter a vertical da estrada do corpo, senhor, e reportar o norte da torre? Negativo. Via Interlagos, reporte SEASA. Via Interlagos, vou reportar SEASA, então. Pra girar base. Afirmativo, curvando na direita, Alpha Charlie. Controle Oceaner 6201 voltando, possibilidade de aproar lenda da presente? Suba via saída Sambo 1 na transição do óculos. Confirme se necessita efetuar desvios, Oceaner 6201. Negativo, necessidade de desvio. Entendeu, manter o perfil da subida. Boa noite, 4206 da Azul. Azul 4206, boa noite. Alinhado e decolado, estou na 0, vento 200 grau, 09 mais. Decola o 4206. Estamos na parte visual com o Embraer 121 agora, sentido norte, frequência de tráfego da 17, subindo para o número 3. Para reportar a visual, telefone. Barro papapá, Alfa Charlie Mike autorizado, gira base para 17, novo toque arremetido. Informo um Alfa Serra 50, o helicóptero aproximadamente a 3 milhas à sua direita. Ah, afirmativo, obrigado. Vai girar base então. Afirmo. Okay. Papá Romeu Charlie Fatango, Interlagos, por da rotatória, visual com campo. Papá Romeu Charlie Fatango. Tango, desça para 500 pés, aguardo autorização para final do ano 7, informo um Eco 121, girando base, prosseguindo para troca arremetida. Ciente do traço, Charlie Alfa Tango. O Charlie Alfa Tango, confirme. Vai prosseguir para pouso no Pat 4? Vai para mata. Ciente, o Papa Romeu Charlie Alfa Tango, autorizado, desça para 500 pés, aguardando autorização para prosseguir para pouso. 500 pés, vai aguardar a autorização de pouso. Charlie Alfa Tango. O meu Charlie Alfa Tango, recorte visual com Eco 121 na curtíssima da 17. Para reportar a visual com Eco 121 na curtíssima da 17. Tá? Papapá Alfa Charlie Mike tocou e arremeteu ao 04, autorizado curva direita, autorizado cruzamento da final da 10, aguardando autorização para girar base devido a tráfego, prosseguindo para pouso na 17. Afirmativo, dá curva na direita e tal, afirmativo. O Azul 206 decolado ao 04, chame controle Salvador na frequência 120.80. Vai chamar Salvador em 120.80. O Azul 4206, obrigado, bom feriado. Obrigado. Papá Romeu Charlie Alfa Tango, reporte visual com Eco 121 na perna do vento, com base pela direita da 17. Tá, visual com o tráfego. Gente, Papá Romeu Charlie Alfa Tango, autorizado, prosseguir direto pro PAD 4, reporte em solo controlado, vento 200 graus, 109. 120.10, visual com tráfego, vai direto pra Bata, o Charlie Alfa Tango. Gente, corrigindo o pátio da Bata, o Papa Romeu Charlie Alfa Tango foi autorizado para seguir direto, reporte em solo controlado. Vai reportar no solo controlado da Bata, Charlie Alfa Tango. 018, Azul 4206, sub manter nível de voo 330. Subindo para o 330 e após, vai faltar um pequeno desvio, senhor, e após vai voar o Romeu Foxtrot 018, Azul 4206. Gente, Azul 4206, reporte ao término do desvio. Reportará. Parado no 7, vai livrar e ingressar na Romeu, Charlie Alfa Tango. Papá Romeu Charlie Alfa Tango, já autorizado pouso e táxi via táxi e Romeu estacionar frequência livre. Considere solo 06, boa noite. Boa noite, graças. O papapá Alfa Charlie Mike, autorizado, gira base, estou no 7, aguardando autorização para novo toque arremetido. Girando base, o Alfa Charlie Mike. Os desvios necessários aprovando o Romeu Foxtrot 018. Gente azul 4206. Centro Recife agora em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 125, 1 alterna 128 35, 6201. Isso, Charlie Fatão. Com a 17 na recepção final, Alfa Charlie Mike. Gente, o Rafael, Alfa Charlie Mike autorizado, novo toque arremetido, pistola 7, vento 200 graus, 099. Tem toque arremetido na 17, Alfa Charlie Mike. Salvador, muitíssimo boa noite, tá? 3283.0. 3283, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 190 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, tá? 3283. Papa Charlie Mike, seu correio 09, autorizado circuito não padrão da 17, curva agora à direita, da presença autorizado cruzamento da final da pista no zero, aguardando autorização para tirar base. Afirmativo. Confirmando curva à direita, cruzar a final da 1-0, é isso, Alfa Charlie Mike? Afirmo, Alfa Charlie Mike autorizado cruzamento da final da pista no zero. Afirmativo, obrigado. Salvador, boa noite, azul 2712, pronto no ponto de espera da Índia. Azul 2712, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e mantém não no zero, azul 2712. Decolado, azono 1, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208-3283. Papá, Alfa Charlie Mike, reporte para tirar base. Ah, Fiona, pode tirar base agora, Alfa Charlie Mike. Sim, Romântico, Papa Alfa, Tânia, Mike, autorizado, gira base, pista no 7, vento 1, 90 graus, 10 nós. Afirmativo, gira base, Alfa, Tânia, Mike. Contato radar na decolagem, suba a via, sai da Aborona, transição Elefa, para o nível de voo 360. Sobe via, Arboruna, Elefa, nível 300, autorizado. Feira do Airbus à frente, azul 27 no 2. Fogão 869, ponto de espera no 0, está pronto. Fogão 869, mantenha o ponto de espera da 1 no 0. Mantém o ponto de espera no 0, 869. 4206, obrigado, bom feriado. No 7, vento 190 graus, 1 no 0, nós. Pois já toque aí, metido, oficial mais. Boa noite, 69, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ele manteu no zero, noite, 69. Alfa Charlie Mike, tocou remeteu o Zuno 3, com via direita, autorizado o cruzamento final da pista no 0, reporte para girar base para a pista 1 no 7. Afirmativa, girar a direita, Alfa Charlie Mike. Zuno 27, Zuno 2, decolada o Zuno 3, chame controle Salvador na frequência 120.80. Chama o controle 120 decimal 80 azul 2712. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Azul 2712 decolou no perfil da saída Conde. Azul 2712, contato radar na decolagem. Suba via saída Conde para nível de voo 170. Sobe via Conde para o 170, azul 2792. Uno 869, autorizado decolagem, pista 10, vento 190 graus, 11 nós. Teste livre de decolagem, pista 10, gol 1869. Gira vazão no 7, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, autorizado, gira base para 17, vento 190 graus, 10 nós. Já base no 7, Alfa Charlie Mike. O 2712. Interceptando a final da noite, Alfa Charlie Mike. Testa, papo Alfa Charlie Mike, autorizado, novo toque remetido, pista no 7, vento 190 graus, 12 nós. Ajuste de altímetro no 0 no meio. Charlie Mike. Boa noite, 69, decolado, altíssimo meio, chame controle Salvador, na frequência 120, decimal 80. Salvador, 120, decimal 80, obrigado e boa noite. Gol 1869. Boa noite. Salvador, boa noite. Boa noite, 69, faça 1450. Bolo 869, contato radar na decolagem, suba a via, sai da Arboru no Trânsito Alepa para nível de voo 360. Via Arboru na Alepa 360, Bolo 869. Autorizado, curva à direita, cruzamento da final da piscina 0, reporte para tirar a base para 17. Atente, vai curva à direita, chama na base, obrigado. Controle Salvador, o azul 2702, conclui os desvios, agora voando na proa de Conde. Na proa de Conde, azul 2702. Gente, vou direto Conde, azul 2702. Direto Conde, o azul 2702. Chame Centro Recife, frequência 1-26-0 até 1-28-8. 260-1288, Centro 2-23. Possível pro Edarvor, pro Gol 869? Gol 869 autorizado, Arvor após autorizado Alepa. Arvor após Alepa, obrigado, Gol 869. Zona 7, vento 190 graus, 109. Autorizado, base 17, Alfa 9. Charlie Mike, toque remete aos 22, curva esquerda, perna do vento, champanhe da base. Ah, poderia confirmar, Alfa Charlie Mike? Toque remete, curva esquerda, perna do vento, champanhe da base. É, pela esquerda agora? Pode fazer pela esquerda. Afirmativo, pela esquerda, Alfa Charlie Mike. No 869, chama centro Recife, frequência 1126.0, alterno 128.8. Poderia repetir, por gentileza, para o Gol 869? Gol 869, chama centro Recife, frequência 1126.0, alterno 128.8. 260.288, obrigado, Gol 1869. Salvador, boa noite, boa noite. Pronto para a decolagem. Problema passivo autorizado, aliás, decolar 1-0, vento 1-80 graus, 1-0 lâmpada. Autorizada, alinharia e decolar, pista 0, boa noite, 4-0. Mais 1-7, ó, Fatiola Mike. Autorizado, vou continuar. Chama final. Passa para a final da 17, trem baixo checando, off, Charlie Mike. Charlie Mike, autorizado, toque remetido da 17, vento 180 graus, 10 line. Toque remetido da 17, Alfa, Charlie Mike. Número 645, decola os 2 e 5. Chama o controle, frequência 120, decimal 8. Decimal 8, boa. Valor, buenas. Número 645, decola do perfil da Sambo 1. Passa 1.200 metros. Número 645. Contato radar na decolagem, suba via saída São Voo 1.